durch. Dante in the way. Sei, sei que saem certos jornais em destaque nas folhas centrais. Sei, sei de quem já tenha visto até ao vivo no cabaré. Atriz principal. Acordar. face das pequenas, será beleza apenas só uma corzinha assim. Pó de arroz, rosa é mulher e pois, e o homem vai nas cenas, Eva e Adão outra vez. É como alindar um embrulho, arroz com gorgulho, talvez. Pó de arroz no teu arrozal, esse pó que é fatal, és a tal que me encanta com pó de arroz, não faz nenhum mal, é de arroz integral, infernal, quando chegas com todo o teu arroz, todo o teu arroz, todo o teu arroz, tens hoje só para mim, pós de perlim pipinhas, um arroz doce sim, pode ser um canto de sereia, serei a tua taia e tu serás meu arroz, mas quando tu vais a lindar, a lindar, dar-me o arroz. Pó de arroz do teu arroçal, esse pó que é fatal, és a tal que me encanta com pó de arroz, não faz nenhum mal, é de arroz integral, infernal, quando esquecimento e alegria. Vai

de volta este amor. Senhor, está perto o meu fim. Eu te peço, meu Deus, tem pena de mim. Se mandasse para mim aquela que eu amo e um dia partiu, deixando a tristeza junto de mim. Ah, voltaria para mim toda a felicidade, sairia do peito a dor da saudade, renascia uma vida a caminho do fim. Ah, eu te peço, Senhor. Volta este amor, Senhor, está perto o meu fim. Eu te peço, meu Deus, tem pena de mim. Radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Agora, versos de um mau poeta que sou eu, e música de um bom guitarrista que é o Carlos Gonçalves. Está sempre à espera dos dias maus, o amor se vai embora, é uma choradeira completa. Os versos são meus, chama-se Lágrima, para começar bem, e é dedicado às pessoas que de alguma maneira foram mal correspondidas no amor. E com muito amor dou este meu fado à Maria Leonor. Rima e outra vez, parece de propósito. Thank you.

Muito boa noite, senhoras, senhores, cá na minha terra há bons cantadores. Há bons cantadores, boas cantadeiras. Choram as casadas, cantam as solteiras. Cantam as solteiras, cantigas de amores. Muito boa noite, senhoras, senhores. Fadinho serrano, que estão a meu gosto. Fadinho catita, sempre bem disposto. Sempre bem disposto, seja tarde ou cedo. Fazer bons amigos é o teu segredo. É o teu segredo, sorrir ao desgosto. Fadinho catita, sempre bem disposto. Fiar sem mulheres é crino de ar. São todas iguais ao fim e ao cabo. Ao fim e ao cabo, moço que namora, se vai em cantigas, é certo que chora. É certo que chora, com esta me acabo. Fiar sem mulheres é crino de ar. Fiar sem mulheres é crer no diabo. São todas iguais ao fim e ao cabo. Ao fim e ao cabo, moço que namora, se vai em cantigas, é certo que chora. É certo que chora, com este me acabo. Fiar sem mulheres é o nosso fado. Nesta cama de solteiro, por isso vou procurar um amor verdadeiro, uma mulher que me entenda e me aceite como sou, uma mulher que retire do meu peito esta dor, uma mulher que aceite de presente um coração que já está cansado. Eu quero ouvir palavras, palavras de carinho. Eu já estou cansado de viver sozinho. Eu quero ouvir palavras, palavras de carinho. Eu já estou cansado de viver sozinho. Se eu encontrar a mulher, compro a cama de casal. Solidão, e vou passar a dormir na cama da alegria, onde eu tenho uma mulher pra me fazer companhia. Eu quero ouvir palavras, palavras de carinho. Eu já estou cansado de viver sozinho. Eu quero ouvir. Tenho que votar com o canal 2. Não venhas tarde, diz-me tu com carinho, sem nunca fazer alarde do que me pedes baixinho. Não venhas tarde e eu peço a Deus que no fim o teu coração ainda guarda um pouco de amor por mim. Tu sabes bem que eu vou para outra mulher, que ela me pede também, que eu só faço o que ela quer. Tu estás sentindo que te minto e sou covarde, mas sabes dizer sorrindo, meu amor, não venhas tarde. Não venhas tarde, diz-me sem azedume, quando o teu coração arde na fogueira do ciúme. Tarde, diz-me tu da janela e eu venho sempre mais tarde, porque não sei fugir dela. Tu sabes bem que eu vou para outra mulher, que ela me pede também, eu só faço o que ela quer. Sem alegria, eu confesso, tenho medo, e que me digas um dia, meu amor, não venhas cedo. Tarde demais. Estás com mil e terna, bandeira de tradição. velha tendinha, e és o tempo de pinguinha, sonhos brancas em brinca, da boêmia que vão. Velha taberna, nesta Lisboa moderna, é da tasca humilde e terna, mantém-se o grandíssimo. Velha tendinha, e és o tempo de pinguinha, sonhos brancas em brinca, da boêmia que vão. Thank you.